1530 kHz. É o raiar de um novo sol pela sua rádio diário do Grande ABC. Informação, cultura, entretenimento. Em todos os gêneros musicais, uma programação qualificada. Nova Diário, sua melhor amiga em todas as horas.